57, 17, 133 a bordo, 3 horas e 40, alterna com fins, pronto para ataque. Confirme, gentileza, 133, 3 e 40, com fins. Afirmo, 57, 17. 57 no 7, autorizado, Indy Alpha, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 020. Chame pronto para decolagem do ponto de espera pista no 0, 57 no 7. Autorizado, ataque via Indy Alpha, ajuste no 020, 0, vai reportar para decolagem, 57 no 7. Objeto 57 no 7, autorizado alinhar e decolar da pista no 0, vento de 130 graus com 04 nós. Livre alinhamento, decolagem do objeto 57 no 7. Para o táxi, para o chute de acionamento, é 5898. 5898 autorizado, pushback acionamento, senhor, chame táxi. No 7, decolado 09, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 08, bom dia, L. 57 no 7. Bom dia, senhor. bom dia, UAV 5717, vai cruzar 2000. Bom dia, UAV 5717, contato radar na decolagem, direto Leda, 5717. Está presente, Leda, UAV 5717. Para o taxa 758, DAB 1, 2, 3, 3 e 5, alterna, daí 1. 1, 2, 3, 3 e 5, Galeão, o objeto 5898 tem taxa aprovada via Indy Alpha, deu quanto espera para o 0, ajuste no 020, chame pronto para decolar de quanto espera para o 10, senhor. Indy Alpha, ajuste no 020, chamar a próxima, 5898. Espera, pronto, F5898. Objeto 5898 autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 130 graus com 05 nós. Autorizado, alinhar e decolar o .898 decolado Zuno 4, chama agora o controle Salvador em 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 5898. 98. Bom dia, 5898, bom dia. contato radar na decolagem, direto Leda, vigilante. Leda 5898, obrigado, bom dia. Bom dia. Jet 5717, passa nível 160, Recife 1251, bom dia. Já para Recife 251, Jet 5717. 5898, achando agora centro Recife na frequência 125.1, tô viado. 125, Web 5898, obrigado, bom trabalho. Bom dia, Gol 1995. Sendo identificação, desce, mantém 2 mil pés, altímetro 1020, via chegada Bonfim. dia, boa noite 04. Sem identificação, tem uma NS Vigilância via Bonfi, desça para 3 mil pés com o 020, com o 104. Projeção 35 no 7, aciona a identificação, desce para 4 mil pés no 020 via chegada bomba.